É mais que demais a paz que nos traz. Teu amor é capaz. Deixa a luz entrar pela janela e que a poesia seja aquela tema do nosso olhar. E que Deus dos céus nos dê agora a beleza eterna que outrora nunca pensávamos achar. Eu acreditei em meu coração, em uma razão que é mais que emoção. Brilho dos céus é mais que demais a paz que nos traz. Que o amor é capaz. Deixa a luz entrar pela janela e que a poesia seja aquela queima do nosso olhar. E que Deus dos céus nos dê agora a beleza eterna que outrora nunca pensávamos achar. E que a poesia seja aquela tema do nosso olhar. E que Deus dos céus nos dê agora a beleza eterna que outrora nunca pensávamos achar. Deixa a luz entrar pela janela e que a poesia seja aquela tema do nosso olhar. E que Deus dos céus nos dê agora a beleza eterna que outrora nunca pensávamos achar.